vive na igreja, com o pé no mundo e os erros praticando. Você está escondendo dos irmãos, mas lá do céu Jesus Cristo está te olhando. Jesus está olhando para você, querido irmão, tudo nosso Jesus vê. Dentro da igreja você é um crente alegre, é despertado, é um excelente irmão. Porém lá fora você anda desordenado, ninguém conhece você como um cristão. Jesus está olhando para você, querido irmão, tudo nosso Jesus vê. Querido irmão, faça hoje um concerto e sirva a Deus de todo o seu coração. Não fique assim, andando com o pé no mundo, senão você perderá a salvação. Jesus está olhando para você.